ziri cartola, daquela de ziri cili. Ziri, quero uma ziri cartola, daquela de ziri cili. Pra quando o ziri negro sair na rua, as mulatas olham pra mim. A benção, sinhá, São Dom Cristo, senhor. Ziri, quero me lavar pra tirar o zibolô. Eu não quero esta cerola, ziri, custa ressecar. Ziri, quero uma zirimisa pra passear na cidade. Eu quero uma ziri garavata, daquela de ziri gorogorão. Eu quero uma ziri garavata, daquela de ziri gorogorão. Pra quando o ziri negro sair na rua, ziri mulata fica pasmar. A benção, sinhá, São Dom Cristo, senhor. Ziri, quero me lavar pra tirar o zibolô. Eu não quero esta cerola, ziri, custa ressecar. Ziri, quero uma zirimisa pra passear na cidade.